vi de longe, quase não percebi. Estava entre outras que pela distância me perdi. Ainda me procuro, busco uma explicação. Tento compreender em vão os laços que me prendem a ti. Cheia de formas que os olhos enchem, cheia de vida que a alma grita, deixa eu sentir teu perfume. Não me negues um afago, um carinho, um abraço. Não me deixes sozinho, perdido pelo caminho. Mesmo de longe, fico bem próximo, na esperança de um sorriso. Quisera eu ser teu espinho. Sem saber o que faço, espero teu recado, teu aceno. Sei esperar a vida inteira, mesmo que essa se torne lamento. Vejo o brilho em tua face, o orvalho em teus olhos. Sinto o aroma do teu vício, de insistir em ir embora. Mesmo que não fiques, saiba o que sinto agora. Mais amor que no princípio, mais laços que outrora.